Amanhã já é lá em cima. Desperta, esperta e fagueira. Pra fora vai varrer poeira. Segura que é cedo dia. Toma banho de bacia. Puxa água pro ralo. Passa vestido de lado. Meia preta pra fazer inteira. Quem chega cedo sempre espera. Vida boa é do atrasado. No final de uma semana, todo mundo ficou nervoso. Ele tranquilo e fogoso, cheiroso como quem não se engana. Certeza pura que emana, não foi de terno usado. Se fosse já tava errado, acordou desanimado. Despertador feito fera, quem chega cedo sempre espera. Vida boa é do atrasado. Está no ar Moqueca de Siri, Rádio Campeche. Avisado da última etapa, a saber do seu compromisso, saiu cedo do serviço, viu a tarde nascendo ali. Quem não sabe desistir, vive um tanto complicado. Veja que ele está enfadado, que o cansaço lhe impera. Quem chega cedo sempre espera, vida boa é da atrasada. E agora eu vou tentar cantar uma música nova. Se sair errado, vocês dão um desconto, que é a primeiríssima vez, tá? Começamos com Karina Burr e agora Zé Cabaleiro. Ela disse não ligar pra grife, viveu no Recife dos 11 aos 14. Nunca teve pose. Depois foi pra João Pessoa e lá viveu até os 21. Sempre na gira, dando rolé por Manaíra. Diz que para o ano vai estudar italiano. Aprender a fazer sapatos como Daniel Day-Lewis. Hoje tem um canal de maquiagem no YouTube. Vídeos com mais de 1 milhão de views. Ela ainda pensa em ser diplomata e estudar no Rio Branco. Sonhos internacionais. Ela veio deslizando como uma Uber Model de Uberlândia, de Uberaba, de Uber Taxi, de onde vem. Curte pop punk e bandas de nomes bizarros, mas pelas amigas topa ir no Vila Mix. Ela foi cinéfila só e ao Belas Artes, mas agora se contenta com o Netflix. Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai. Eu acho isso lindo nela. Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai. Eu acho isso lindo nela. Ela foi pra Dublin estudar inglês e trabalhar num hostel de gerente. Gosta de lidar com gente. Teve uma fé com um baterista de uma banda indie. Sempre easy mind, mas já deu um tchau, voltou. Ela adora rock, brazuca, bandas antigas, tipo Secos e Molhados, Terço e Mutantes, uau. Gosta de poetas que ninguém ali conhece, Chico Alvim, Nicolas Berg, Acaso e Chacal. Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai. Eu acho isso lindo nela. Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai. Eu acho isso lindo nela. Leve, como leve pluma, muito leve ela pousa. Muito leve, leve pousa. Tá em primeira mão, ela nunca diz. Zé Cabaleiro. E agora Delicatessen. Telefone. arroba Muqueca Siri. Manda um direct nas redes sociais. Fala o que você quer ouvir na quinta que vem, que essa tá fechada. Bacanã. Feriado pessoal. Muqueca de Siri na Rádio Campeche, uma frequência comunitária. 98.3 MHz. Qualquer canto tem outro canalha, eu não fico

Juana, que ahí anda la bruja, debajo de la cama. Escóndete, Chepa, escóndete, Joba, que ahí anda la bruja, volando en su escoba. Ay, dígame y dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Chuparme a usted. Treze raio tem o sol e treze raio tem a lua. Sata diabo desse corpo que essa alma não é tua. Os camarões, carrapo de rosca, vassoura na tua mão, aguilhão nos teus pés e relho na tua bunda. Por riba do silvado, por debaixo do telhado, São Pedro, São Paulo, São Fontista. E por riba da casa, São João Batista. Bruxa, tatara bruxa, tu não me entre nessa casa, nem nessa comarca toda. Por todos os santos e santos. Amém. Se tu quer tirar onda, cuidado pra não se afogar. Peça licença às bruxas quando na ilha chegar. Se tu quer tirar onda, cuidado pra não se afogar. Peça licença às bruxas quando na ilha chegar. É ilha de magia, é ilha de magia, é ilha de magia. Cuidado pra não se afogar. Uma bruxa andava disfarçada no meio da patuscada na casa de Manézinho. Diziam que gostava de gandar, usava tomara que caia e uma saia de florim. Resolveu fazer uma festa invocada, só quem elas convidavam a praia de Itaguaçu. Mas não convidou o diabo, o bicho ficou danado e zangado pra chuchu. Sem rodeio nem aresta, foi até a dita festa e transformou toda a limpeca, meu zelinho. Se tu quer tirar onda, cuidado pra não se afogar. Peça licença às bruxas quando na ilha chegar. Se tu quer tirar onda, cuidado pra não se afogar. Peça licença às bruxas quando na ilha chegar. É ilha de magia, é ilha de magia, é ilha de magia. Cuidado pra não se afogar. Me disse o povo que estava lá, curupira, caipora, lobisomem, boitatá, iara e a mula sem cabeça, o vampiro e toda a lenda que quisesse achegar. Mas queriam que beijasse seu rabo, vaidoso diabo, mal cheiroso e mal amado. Recalcado com seu ego inflamado, de macho fragilizado, se sentindo humilhado. Com seus trovões e raios, o malvado foi vingado, acabando com a alegria no lugar. Se tu quer tirar onda, cuidado pra não se afogar. Peça licença às bruxas quando na ilha chegar. Se tu quer tirar onda, cuidado pra não se afogar. Peça licença às bruxas quando na ilha chegar. É ilha de magia, é ilha de magia, é ilha de magia. Cuidado pra não se afogar. Diz aí, diz o que, quem tu é, quem tu vê, é igual, diferente, humano como você. Diz aí, diz o que, quem tu é, quem tu vê, é igual, diferente, humano como você. Give me a sou da tribo futurista. Antirracista, eu vou botar meu som na pista pra vocês. Na vida equilibrista, sou otimista, haja vista, manjo dos paranauês. Eu sou da tribo futurista. Antirracista, eu vou botar meu som na pista pra vocês. Na vida equilibrista, sou otimista, haja vista, manjo dos paranauês. Eu vejo as coisas que me vêm, quantas vejo elas me levam também. Para o amor eu digo amém. Deus nos livra do mal, do cidadão de bem. Passar lá na florista, na legalista, tua lei sequitarista não tem vez. Se preciso a gente arrisca, preto, eu digo insista. Essa história não era uma vez. Eu vou passar lá na florista, na legalista, tua lei sequitarista não tem vez. Se preciso a gente arrisca, preto, eu digo insista. Essa história não era uma vez. Eu vejo as coisas que me vêm, quando as elas me levam também. Para o amor eu digo amém. Deus nos livra do mal. Na pista pra vocês. Na vida equilibrista, sou realista, haja vista, manjo dos paranauês. Eu sou da tribo futurista, antirracista, eu vou botar meu som na pista pra vocês. Na vida equilibrista, sou realista, haja vista, manjo dos paranauês. Beto Eong, galera da tribo futurista. Quer falar do sertão, vá morar nele. Não permito que fale sem morar. Você pode no globo procurar, não encontrar um lugar melhor que ele. Acho até que Jesus é filho dele e São Jorge ali andou montado. Lá se cria e se vive do roçado. Por problema pequeno ninguém chora. Não faltou no sertão até agora gente honesta, forró cavalgada. Baiana System, Bully Bully, Rapadura, no Moqueca de Siri, hoje. Mohamed Ali Dali, dois ouvidos, uma boca, observe se cale, cale. Cale, cale, prepare seu portfólio. Cale, cale, não pare, não monopólio. Verdadeira que desgasta, man. Lá no centro, pelourinho, vai de agosta, man. Aquele gringo diz que é super, man. No saci, do sacizeiro, vira lástima. Basta, man, tá cedo pra toda pitch. Segredo do mercado é ter que compete. Basta, man, tá cedo pra toda pitch. Passei o meu recado e não vou repetir. De onde é que tu rai? De onde é que tu rei? Como é que tu tá? E o que é que tu tem? Não tem mais rapaz, só tem mais rebem. Maria é mãe e pai, é filha também. Eu sei o que tu fez dentro de um cômodo. Lutou por três, refez todo sinônimo. Não se rendeu aos reis, és o fenômeno. Deus é mulher fazer sala, tô sentado com esse cuscuz. Não faz o texto, Jesus, respeita a presa do gueto, não iguala o peso da cruz. Se calo com esse, mas tuis, não faz um dedo dos ruis. Guerreiras viram espelhos, ao mundo inteiro dão luz. Decolar com a orquestra voadora ao fundo. Temos pernas voadoras. Você está sintonizado na Rádio Campeche, uma frequência comunitária, ouvindo essa viagem estupefaciente através da música, pelo olhar ácido de Conrad Rose, vulgo Siri. No lado A da nossa bolacha de hoje, da nossa cumbuca, ouvimos Karina Burr, Vida Boa é a do Atrasado, eu me incluo no Atrasado, Zé Cabaleiro, em Primeira Mão Ela Nunca Diz, Delicatesse, Telefone, uma releitura, Bruna Caran, Feriado Pessoal, Madimbo e Johnny Hooker, A Mesma Vida, Elza Soares, Maravilhosa, uma música Nós, Marcelo Ruiz, La Bruja, Alex Thier, Licença às Bruxas, Rita Benedito com Beto Errong, Tribo Futurista e Baiana System, Bully Bully e Rapadura com Osh. Repetimos que no fundo estamos ouvindo a Orquestra Voadora, Pernas Voadoras. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri. Vamos abrir o lado B do programa com Digital Dubs e Benegão. A releitura de uma música que ficou famosa com a Jovelina Pérola Negra. Sorriso Aberto. Apesar do presidente, apesar de tudo, apesar do Ricardo Salles, Digital Sorriso Aberto. Dubs. Benegão, Jovelina. Tá tudo em casa. Levando o som, tá tudo certo. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, solução para a depressão foi ao violão. Fiz alguns acordes, mas pela desordem do meu coração não foi mole não. Quase que sofri desilusão. Quase que sofri desilusão. Tristeza, tristeza foi assim. Se aproveitando pra tentar se aproximar. Ai de mim, se não fosse o pandeiro, o tantão e o tamborim pra ajudar a marcar. Meu tamborim pra ajudar a marcar. E logo eu, com meu sorriso aberto e o paraíso certo pra vida melhorar. Malandro, malandro desse tipo que balança mas não cai, de qualquer jeito vai ficar bem mais legal. Pra quê? Pra nivelar a vida em alto astral. Pra nivelar a vida em alto astral. Pra nivelar a vida em alto astral. Samba aqui, samba ali, samba lá. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Lá, ya, lá, ya, lá, ya. Lá, ya, lá, ya, lá, ya. Oba, lá. Lá, ya, lá, ya, lá, ya. Lá, ya, lá, ya, lá, ya. Lá, ya, lá, ya, lá, ya. Oba, lá, lá, ya, lá, ya. Lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya. Uma solução para a depressão foi ao violão. Fiz alguns acordes, mas pela desordem do meu coração não foi mole não. Quase que sofri desilusão. Quase que sofri desilusão. Tristeza, tristeza foi assim. Se aproveitando pra tentar se aproximar. Ai de mim, se não fosse o pandeiro, o tantã e o tamborim pra ajudar a marcar. Meu tamborim pra ajudar a marcar. E logo eu, com meu sorriso aberto e o paraíso certo pra vida melhorar. Malandro, malandro desse tipo que balança mas não cai, de qualquer jeito vai ficar bem mais legal. Pra quê? Pra nivelar a vida em alto astral. Pra quê? Pra nivelar a vida em alto astral. Pra quê? Pra nivelar a vida em alto astral. Samba de samba de samba lá. Muitos vão, se jogam no mundo, se aventurando, correndo contra o tempo, porque o tempo está rolando, com sonhos a se concretizar e a meta cumprir, fazer íntimos chorar e por escolher e seguir, novos rumos, novos horizontes, e ver o que rola lá atrás, onde ficam os montes, na curiosidade de viver e saber aprender, porque nem tudo que se tem, que se sabe é bastante, queremos mais, muito mais, e já faz parte do jogo no qual atuamos, quem tá no pause não viu passar dos anos, infelizmente o adeus dói, e isso é cruel. Somos criados por canto renominado. Ninguém é de ninguém, somos igual aos pássaros que voam pra cada lado, livre no céu. Me despeço e o meu recado deixo nesse papel. E o cantor se foi, sobretudo partiu, desimpedido, desinibido, sem vergonha, sem família. O próprio corpo foi no movimento leve. Cinzenta tomada por ambição.

na estação da luz. Apagaram-se os relógios da Avenida Paulista. Apagaram-se os sinais e as televisões. A razão se apagou e todo mundo sentiu. Apagaram-se as lâmpadas na estação da luz. Apagaram-se os relógios da Avenida Paulista. Apagaram-se os sinais e as televisões. A razão se apagou e todo mundo sentiu. Só restou pela rua quem brinca com fogo. Quem brinca com fogo. Só restou pela rua quem gosta de samba. Quem sabe samba. Só restou pela rua quem ria sozinho. Só restou pela rua a lua e eu. Só restou pela rua quem brinca com fogo. Só restou pela rua quem gosta de samba. Só restou pela rua quem ria sozinho. Só restou pela rua a lua e eu. No escuro. Agora uma música para cantar depois da meia-noite. Tô cansada, tô debilitada, tive que ralar depois do expediente. Matutamos, discutimos, planejamos para solucionar uma questão pendente. Já cansados e famintos, fomos pra um bistrô. Mas o problema no jantar continuou. Estou um bagaço, amor. Preciso de colo. Preciso de colo, amor. Estou em bagaços. De uma ducha morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após boa madona vou me enternecer pra ficar em você, amor. Amanhã é sábado, amor. Amanhã é sábado, amor. Amanhã é sábado. Não vou pro batente, amor. Amanhã é sábado. Amor, amanhã é sábado. Amor, amanhã é sábado. Amor, bruxa morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. Depois. E após boa madona vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você, amor. Amanhã é sábado. Sábado. Oh, amanhã é sábado. Não vou pro bar, de amor. Amanhã é sábado. Não vou pro patente, amor. Amanhã é sábado. Vou ser imprudente, amor. Agora vamos num cafona pupurri com Luiz Américo. O gás acabou, casa cheia e fio da véia. Meu gás acabou, tem pouca comida, acabou meu dinheiro. Pagamento tá longe, ainda não pintou, 13º. As pratinhas do Zé, que ele juntou pra comprar a chuteira. Se o vale agora vai dar pra inteirar a despesa da feira. E aqui estou pedindo carona pra ir trabalhar, pensando na nega, mãe do meu moleque, que nunca se queixa, está sempre a cantar. Seja lá o que Deus quiser. Pobre esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. Pobre esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. Casa cheia, oi, casa cheia. Faça de tudo pra se alegrar. Yeah. Casa cheia, oh, casa cheia. Cabeça, nego me encosta, cai duro no chão. Com 7 pitadas, a sua cacimba maravilha prender. Um banho de arruda todinho cruzado. A minha roda só tem que chover. Sou filho da veia, oh, eu não pego nada. A veia tem força hoje na encruzilhada. Sou filho da veia. Agora Raquel Barreto, samba de Alvinho, Coxa de Retalho. Tudo que eu componho e canto é sempre um retalho de vida. E toda arte em verdade é no fundo emoção traduzida. E a minha emoção eu traduzo em forma de samba, que é meu chão, minha felicidade, meu lar, minha chama. De retalho em retalho com meu repertório costuro um manto, onde deito feliz e nas horas de dor agasalha meu pranto. O que eu canto é o que eu vivo, é aquilo que sempre está ao meu lado. E nada foi tão vivido que não mereça ser cantado. E eu canto a vida, que é um justo motivo pra se cantar. Que é o jeito correto de cicatrizar. Eu canto a força escondida por trás dos grandes sofrimentos. E o amor que é o mais lindo e nobre dentre os sentimentos. E me encanto ao ouvir poesia em tanto cantar. E a beleza de ver todo manto a se completar. Cada retalho cumprindo a função de compartilhar diversidade. Tudo que eu componho e canto é sempre um retalho de vida. E toda arte em verdade é no fundo emoção traduzida. E a minha emoção eu traduzo em forma de samba, que é meu chão, minha felicidade, meu lar, chama. De retalho em retalho o meu repertório costuro um manto, onde deito feliz e nas horas de dor agasalha meu pranto. O que eu canto é o que eu vivo, é aquilo que sempre está ao meu lado. E nada foi tão vivido que não mereça ser cantado. Eu canto a vida, que é o justo motivo pra se cantar. Canto a ferida, que é o jeito correto de cicatrizar. Eu canto a força escondida por trás dos grandes sofrimentos. E o amor que é o mais lindo e nobre dentre os sentimentos. E me encanto ao ouvir poesia em tanto cantar. E a beleza de ver todo manco a se função de compartilhar diversidade. Laia, laia, la, la, laia, laia. Lado B do Muqueca de Cid, hoje ouvimos Digital Dubs com Benegão, Bernardo Negrão, Sorriso Aberto, aí Fernandinho Beatbox, Vivendo Saúde e Fé. Emicida, com Marcos Valle, que eu perdi a boca, Pequenas Alegrias da Vida Adulta, da Truco Chá de Boldo, No Escuro, Roberta Sá sair, e Martinho da Vila, que eu morri de Amanhã medo, é Sábado. Aí o Pupurri, com Luiz Américo, Santista, O Gás Acabou, Lua Cheia e Fio da Véia. que eu não tenho culpa. Raquel Barreto, de São José, querida amiga, com música de Alvinho Guimarães, Alvinho Carioca. Um abraço, querido. Colcha de Retalhos. No fundo, estamos ouvindo Baia com Macaco, música de Sérgio Sampaio. Eu quero botar meu bloco na rua. É o hino da pós-vacina. Eu por mim, eu queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos disso. E vamos terminar o programa de hoje atendendo a pedidos dos nossos milhões de ouvintes espalhados pelo mundo, que estavam me cobrando com essa sacanagem toda do Moro em cima do Lula, todo esse lance de uma condenação sem provas, assim com a contribuição do robô lá, o Deltan Dallagnol, né, que é o robôzinho, enfim, com essa parafernália toda, uma galera me cobrou que pra eu tocar essa música da querida madrinha de todos os programas que já tocaram samba, de todos os grupos de samba, de todas as rodas de pagode, pra versar Partido Alto, Beth Carvalho, essa música que eu me recusava a tocar pela questão do proselitismo, mas então eu estou atendendo a pedidos e vai encerrar o Moqueca de hoje com Beth Carvalho. Saudações rubro-negras, paz, saúde, sorte, trabalho e fora Bolsonaro genocida. Fiz o seguinte: quem foi que construiu o CIEP? Aí o povo: quem foi que construiu o CIEP? Eu não falei nada. Brizola ia ficar muito feliz de ver essa esquerda unida, né, gente? Gente, eu vou chamar aqui no palco para tocar comigo e cantar o Tomás Miranda, que é um grande compositor, cantor e produtor desse espetáculo, e o Cláudio Guimarães, que é autor desse samba, que eu faço questão de mostrar para vocês em primeira mão. Então, Claudinho Guimarães, cadê? Claudinho Guimarães e o Tomás Miranda. Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar. Seja o elo da corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz. Nós queremos Lula andando livre no país. Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar. Seja o elo da corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz. Nós queremos Lula andando livre no país. Ele une o país, semeando amor, desse povo tão sofrido, trabalhador. até perder o pobre. Com igualdade, alimento, moradia, vaga na universidade. O Brasil é! Diz aí! Corrente, vamos caminhar. O povo quer o povo de si. O povo diz: nós queremos Lula dando rio no país. Ele une o país, semeando amor. Esse povo tão sofrido, trabalhador. A sua mente é ver o pobre, foi maldade. Alimento, moradia, vaga na universidade. O Brasil é bonito, vamos caminhar. Seu joelho da corrente, vamos caminhar. O povo que é o povo decide, o povo diz: nós queremos Lula dando rio. Segura a galera lá embaixo. O Brasil, segura, diz aí. Tchau. Seja o lugar corrente. E aí? E o povo? O povo quer, o povo decide. O povo diz. E aí? Nós queremos. Entendendo. É. O Brasil andar pra frente. Vamos caminhar. Seja o lugar corrente. Vamos caminhar. E o povo? O povo quer, o povo decide. E o povo diz. Nós queremos Lula dando rio no país. É. Nós queremos Lula dando rio no país. Lula, nós queremos Lula.